escolher o que você quiser viver. Estamos aqui mais lá do lado. Eu sou o Joel Suki e nunca toque no som de um negão. Aqui é o Theo. E eu esqueci de novo. Voltando. Corri pra casa ligeiro porque senão ia pro ponteiro. É? Vai, Manuel, sai daí, Manuel. Peraí, que você tá no cara. Ué? Aqui é o Telzinho, eu corri pra casa ligeiro, porque senão eu ia pro puteiro. Eu corri pra casa ligeiro, senão eu ia pro puteiro. Tá bom, tá bom. E eu sou o Neto Maru e eu tenho cabelo crespo. Das clássicas, exatamente. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a cultura negra, né, cara? Olha aí, rapá. Pelo menos a cultura afrodescendente que chegou pra gente. Pois é. E mesmo. Correio. E vamos para mais uma semana de verdade, galera. Vamos lá. E o que é que temos de recado, né, Neto, para essa semana? A gente não pode deixar de falar pro pessoal continuar, além de acessar o nosso site, né, azileitor.com.br, procurar a gente nas mídias sociais, né, também. Sim, no Facebook, né, cara, fb.com/azileitor. E o Twitter também, né, cara, que é o @azileitor. Procure lá as nossas postagens, comente. E, né, tem... Em dezembro a gente tem dois eventos pra gente ir, cara. Olha só, bicho. É, a gente já tinha falado anteriormente, né, nos dois eventos misteriosos, né, que a gente ia participar. E eles estão aqui, né, cara? Sábado, dia 15 de dezembro, a gente vai estar no Nerdospectiva. Olha aí, e o que é que seria uma Nerdospectiva? Nerdospectiva é a retrospectiva, né? É, na verdade, a gente vai fazer... Vem lá, né? Tu pegou essa doida, retrospectiva, né? Então... Uma retrospectivazinha, né, do que aconteceu ali no mundo da cultura pop, né, cara, em 2012. Pois é, cara, vai ser mega irado, né? A gente vai estar lá com Maurício Aragão, Caio Nogueira, Clarice Barroso, Guilardo Branco e a gente, né, Joel Suki e o Neto Maro. Mais importante, né, então. Pois é, né, cara? Vai rolar lá na Saraiva, né, Mega Store aqui de Fortaleza. Exatamente, cara, é uma loja confortável, né, no ar-condicionado ali no Shopping de Guatemi. A entrada é gratuita, né? Exatamente, o principal, né, cara, isso aí. Já marque aí nos seus calendários, né? 15 de dezembro você não pode perder, deixa anotado aí e tal. E não deixe de conferir, tente chegar um pouco mais cedo, porque eventualmente pode lotar, né? Pois é, você pode fechar a porta de uma vez, né? Ah, já tá lotado, Zé, alguém, bah, fechar a porta. Das últimas vezes que a gente teve a oportunidade de participar, foi uma lotação bastante razoável. Pois é. Dessa vez a expectativa é bem maior, lá tem muitas cadeiras, cara, é confortável e tal, mas tem que chegar um pouquinho mais cedo que vai valer muito a pena. É, vai valer a pena, cara. Fica ligado aí, dia 15 de dezembro, né, cara? E a mais informações, a gente vai deixar um link aí do Facebook pro evento e tal, tem um link aí embaixo, né, cara? Sim. Outro evento também que vai rolar vai ser a festa do fim do mundo, que vai acontecer no dia 21 de dezembro de 2012, né, cara? Pois é, você que tá aí sem saber o que vai fazer nos últimos minutos na Terra, né? Pois é, né? Antes do planeta explodir, papocar, partir no meio, sei lá porquê. Pois é, o bicho vai pegar, mas aí fica a dica, né? Pois é, né, cara? Vai acontecer lá no Complexo Armazém. Os mesmos caras que estão fazendo o evento da Saraiva estão fazendo a festa do fim do mundo. Tem um link aí embaixo também, pra você dar uma olhada, se informar direito. É bom dizer isso, porque às vezes o cara curte rock, né? Curte ficar muito louco, mas fica meio deslocado porque ele é meio nerd. É, pois é. Então se você é um nerd e tal e quer estar numa festa onde possivelmente você vai encontrar garotas nerds, né? Oh, é uma boa dica. É uma boa dica, né, cara? Vamos para as vaziladas! verdade, vaziladas enviadas por e-mail, né, cara? A maioria delas estão enviadas aqui no e-mail, então a gente vai pular logo pros e-mails, né, também. Durante a leitura de e-mail, a gente vai atualizando aqui o placar, né? É a frase saudosa do Silvio Luiz, né? Você ajeita o seu aí com o arredondo meu daqui, né? Pois é. Então, vamos lá. Primeiro e-mail, Renato Almeida, 23 anos, publicitário, Goiânia. Ele diz aqui que vai rolar aquela piada clássica, né? Goiânia é um estado foda. Você já sabe qual é, né? Fala, galera azilada. Há muito tempo que não mando e-mail, porém esse último cast do Samurai X foi muito interessante. Acho que não chegou a ser uma vazelada do Jota, porque ele comentou aqui que foi muito exagerado que o Xixio já estava esperando o golpe do Saito. Olha aí, cara. Aí ele diz, revendo a série, dá pra perceber que ele ficou bem cargado quando o Saito apareceu, quebrando a porta de uma vez e tocando o terror. Olha aí. A minha concepção também aqui dali, o cara pode até dizer que ele tinha aquela barra ali, porque ele já tinha sofrido ataques, atentados e tudo mais, mas que foi uma cagada violenta, foi, viu, mano? Foi mesmo, viu, bicho? Dois dedos pra baixo e o cara ia pro saco. É, pois é, ele diz aqui, realmente ele é bem estrategista, mas não é tão foda assim também, não. É, olha aí. Derrotou o Kenshin muito ferido depois de duas lutas sangrentas contra o Aoshi e o Soijiro, olha aí. Depois pegou o Saito com as pernas feridas e pouca velocidade. Depois veio o Sanosuke, que não é lá grandes coisas e tal. Resumindo, se fosse pau a pau, ele não venceria o Kenshin junto com o Saito nunca, jamais. É mesmo, viu? Se fosse o... E tu sabe, o Kenshin podia até querer lutar sozinho, mas o Saito ia se meter no meio pra 2-1, a margem de vitória é maior. É, fica aí a dúvida, né? Olha aí. Realmente ele falou com certo. Os caras já chegaram fodidos lá, né? Assim é fácil, né, Mancini também. É, eu acho que a intenção foi mais ou menos essa. Os dois caras não estavam... Ninguém ali estava 100%, por isso que ficou nebuloso, né? É. O mais importante é que o Kenshin saiu vivo, andando, né? Isso é o que define, né, quem é que ganha. Só uma pergunta na opinião de vocês. Se fosse uma luta mano a mano contra o Xixio versus o Seijuro Rico, quem venceria? Aí não dá, né, bicho? Ah, o Seijuro partiu ele no meio, mano. Não tem como não, velho. E não dá, né, cara? Porque o próprio Nobuhiro Atsuki, ele explica que o Seijuro Rico é como se fosse um deus ex machina, né? Ele, qualquer coisa que acontecer na série, esse bicho chegar lá e resolve, né? Se aparecer, por exemplo, os alienígenas viesse do espaço da época, bota aí o Rico que ele dá um jeito aí nos caras ali e tal. Godzilla, né? Por isso que ele não aparecia naqueles tempos. O próximo e-mail é do Rodolfo Nicolas, engenheiro mecatrônico de Recife. Vazilada a dizer que Samurai X é o mangá mais famoso e importante de samurais. Não é não, é o Lobo Solitário. Ah, aquele cara dos comentários. Tem um comentário dele lá na postagem, você pode conferir também. A gente tava falando aqui que o negócio do Lobo Solitário é porque ele ficou famoso nos Estados Unidos, né? No mercado de quadrinhos americano ali. É, porque o resumo, tem até os comentários lá, mas o resumo é porque eu acho que assim, são duas obras com um foco totalmente diferente. É. É como se você quisesse comparar, domingo à noite, o Fantástico é melhor do que o Pânico. Mas são dois públicos totalmente diferentes. O cara que, sei lá, tem mais de 40 anos vai dizer que o Fantástico é mais foda. E o cara que tem entre 15 e 25 vai dizer que o Pânico é mil vezes melhor, e a audiência prova isso. Mas aí são duas coisas. Na nossa opinião, a gente puxou mais pro Samurai X, porque... O que era do Samurai X, né, cara? Era putaria, o cara dizer, não, o Lobo Solitário é o melhor adaptação de mangás e tararau de samurais, mas a gente vai falar de Samurai X. É, foi... Pois então, é. Mas Samurai X e Lobo Solitário tem seus méritos, são obras de samurai totalmente distintas. O Samurai X, como a gente falou no programa, é uma obra shonen, né? É, o Lobo Solitário é um gekika, né? Mais realista e tal, não sei o quê. É, ele é mais seinen, é mais pra adultos, a temática dele é outra. Então, desvalorizarem ambas as séries, a gente comparar uma com a outra, mas é a opinião. É uma boa série, já foi licenciada aqui no Brasil, né, e tal. Sim. Tirem suas próprias conclusões. Agora eu tenho, coleciono também, curto Lobo Solitário, mas eu ainda prefiro Samurai X. Outro mangá de luta muito bom, acho até bem melhor do que Samurai X, é o Shigurui, que conta a história de um samurai de um braço, só, contra seu rival cego. Olha aí, né? Olha aí, cara. Só a sinopse aqui é interessante. Pois é. A história de um samurai com só um braço contra seu adversário cego. Eu não conheço, não, esse mangá aí de samurai. Eu vou dar uma olhada. É. Já sobre o cast, vocês ficaram vangloriando o xixi. É. Vocês não. Você não, né? O Jota, né, cara? Ó, o Jota, isso aí que fique bem claro. Como se ele tivesse vencido o Kenshin. Vencido o Saito e o Sanosuke, blá blá blá. Mas ninguém fala que esse pessoal todo já chegou lá todo estourado, por ter inimigos bem fortes. Mais uma vez a galera comentando isso aí, né? É aquele lance estilo Cavaleiros, né? Também o pessoal chega pra enfrentar o Saga já só o pó, né? Aí... Pois é, a armadura já toda quebrada, aí também... Isso é uma verdade. O Kenshin era o mais fodido de todos por ter lutado contra o Aoshi, contra o vagabundo da espada celestial, que lascou ele todinho. Nada mais justo do que ele ter lutado contra todo mundo para depois ter a luta mais justa contra o Kenshin, né? Pois é. E isso aí, se você analisar no âmbito de história, é até justo, né? Porque até pro próprio Shishio, cara, seria humilhante se o Shishio tivesse 100%, o Kenshin chegar lá lascado, né? É, pois é. E dar um pau nele era foda mesmo. Acho que devia ser tipo as lutas que aconteciam no Yu Hakusho, que o cara dizia, né, mas pode pular por cima do cara e tal, que eu luto ele aqui e tal, não sei o quê. Aí o Yusuke só dava um pulão ali por cima e chegava lá no cara inteiro ali. Mas tu tá falando Hakusho, tu quis dizer Cavaleiro do Zodíaco, não? Não, o Yu Hakusho mesmo. O Yu Hakusho, a galera chegava ali pra enfrentar o, sei lá, o Suzaku, por exemplo. Aí tinha que passar pelos quatro, os três primeiros. A única luta que eu me lembro disso é o Suzaku, mano. Não, porque o Yu Hakusho é até uma parada meio desumana, porque o argumento aqui do nosso amigo... Rodolfo Nicolas, no Yu Hakusho já não serviria, mano. O cara tem aquela luta também do Toguro ali, que eles vão invadindo a casa do vagabundo lá, o mafioso, pra poder salvar a Yukina. Aí tem que passar pela vagabundagem toda ali pra poder... É, porque o Yu Hakusho já tem mais essa parada que ele sacaneia um time principal, né? Negada hobby e tal. Os caras têm que lutar 3 ou 4 vezes no mesmo dia. E vale também ressaltar que as opiniões do Jota não refletem nada a opinião do programa sobre isso, né? Bom, continuando aqui, vale também contar que se o Kenshin fizesse uso de uma espada normal, o Shishio talvez não tivesse durado nem aquele primeiro round. Espada normal, ah sim, que ele usa. É, porque o Kenshin utiliza uma espada de lâmina ao contrário, como a gente falou. Ah, tá bom, certo. A coisa mais esdrúxula dessa primeira fase é a técnica Macaqueiro Ryu no Hiramaki. O diabo daquele buraco negro ali que só puxa o adversário é ridículo. Pior que isso, só os nervos da insanidade e a técnica de 2 pulos do Enishi. Essa técnica dos 2 pulos aí eu acho realista. Porque todas as técnicas do Enishima são explicáveis com Kung Fu, né? Ah, sim. E um cara que treina Kenjutsu e Kung Fu, mano, pode dar 2 pulos, é, né? É, mas o cara que já viu aqueles filmes do Jet Li, mano, que esse bicho da China antiga, sabe que dá certo. Bom, falando nessa técnica, imagine o segundo golpe delas e o Kenshin vira sua espada. Então esse bicho falou, xixi, ó. Gostava muito de ver Samurai X na TV e acompanhar o mangá, mas nem de longe acho uma das melhores obras desse estilo. Continuem fazendo bons casts, só sugiro que tome mais cuidado com o ritmo, principalmente em termos de variedades. Ele disse que às vezes fica enfadonho. Vamos enviar ali pro RH, né? Cabeças vão rolar, né? E aqui ele parabeniza e diz que o cast que a gente fez do Dia dos Pais, né? O cast das histórias do pai do Joel foi genial. É, pois é. Se a galera quiser ir mais um cast com o meu pai, só comenta, botar aí nos comentários aí. Se quiserem que ele fique participante fixo, né? Também, só coloca aí nos comentários. Próximo e-mail do Abel Mendonça, operador de sistemas da Secretaria de Saúde do Estado. Do Estado o quê? Do Estado lotado em Baturité. Olha aí, cara. Baturité. Responsável pelo CPD de Mastruz da Sorte. Mastruz da Sorte. Onde será que é Mastruz da Sorte, hein? É, que é um título de capitalização da região. No sábado pra domingo. E técnico em manutenção nas horas vagas. Bicho, tem... Ah, é, o cara... Putaria, não, velho. O cara é tipo um pai do Cris, meu cara. Tá merda, bicho. O cara é responsável pelo CPD de Mastruz da Sorte. O cara ainda faz bico, mano. Tá aqui, para aí. O cara merece o título do pai do Cris mesmo, viu, mano? Tinha fotinha, né? Pai do Cris aprova. Se isso fosse, se isso aqui fosse uma postagem, a gente ia botar pai do Cris aprova essa iniciativa. E aí, galera do Asila, beleza? Assim como quase todo mundo que já mandou e-mail a vocês, sou mais um dos que escutava o cast e não interagia. Aí, mais um, né, cara? E a galera vai enviando e-mails também, né, cara? Tu sabe que ele colocou aqui uma informação altamente relevante, a gente passou direto, né? É, okay. Que esse bicho, mancho, ele é, como é que se diz? Ele é o responsável de um CPD por um título de capitalização, mas estilo Totolete. Tu sabe que ele é um dos caras que pode dizer se o sorteio é armado ou não, mano. Olha aí, cara. Porque, vamos dizer, se ele é responsável por toda a parte informatizada do sorteio, né? É, pois é. Não, mas a gente vai ter que fazer um cast sobre isso aí, né? Passei a ser ouvinte do cast há pouco tempo. Se não me engano, foi pelo Rapadura Cast. Nesse momento, estou fazendo uma maratona Asila aos poucos, baixando apenas 2 episódios por semana. Assim, demoro mais a acabar. Aí. É igual um vinho, ele vai apreciando aos poucos e tudo mais. Pois é. Queria saber se vocês leem mentes, fazem macumba ou algo do tipo. A gente tem participantes, né, que mexem com ocultismo. Exatamente. Até porque hoje em dia, pro cara trabalhar com um podcast, o cara tem que ter o corpo fechado, né? Pois é, porque fizeram um cast uma boa hora. Justamente após eu iniciar minha maratona Samurai X, Rurouni Kenshin, acabei de conseguir todos os episódios e estou reassistindo a série, olha aí. Olha aí, a gente fez pensando nele, cara. Pois é, relembrando os velhos tempos, quando a sociedade não se incomodava tanto com a violência passada pelos animes, desenhos, filmes e afins. Foi muito bom ter essas informações sobre o autor, a história só me deixou mais empolgado ainda pra assistir. Sim. Queria deixar essa indagação, além do fator violência. Eu me pergunto por que de não se passar mais esse tipo de cultura para as crianças de hoje. Será que é por isso que a nova geração se tornou tão afeminada? Com certeza. O cara só disse com certeza, aí pronto, passa. Beleza. Próximo e-mail aqui é do Alan David, 15 anos, Rio Grande do Norte, e ele trabalha coçando os ovos de pessoas por dinheiro. Esse aí é um bom emprego. É, tem gente que diz que esse é um dos empregos mais antigos da humanidade, né? Pois é. É, mas beleza. Fala, galera do Asila, venho neste meu contar uma história de fim de ano. Inclusive, tá chegando o fim de ano, né? Pois é. Será que a gente tem que fazer outro cast de histórias de Natal ali? A gente vai fazer. Enquanto isso, os ouvintes podem já ir separando, né, as histórias dele de fim de ano, amigo secreto, né, pra irem mandando pra gente. Sim, cara, será que é bom a gente fazer um especial ali com os ouvintes, histórias dos ouvintes e tal? Pois é, se muita gente mandar suas histórias de fim de ano, né, histórias natalinas... Dava pra gente fazer um especial só com ouvintes, né? Então manda suas histórias aí pro e-mail, né, cara? asilacast@asileitor.com.br e a gente vai fazer esse especial do fim de ano, né? Bota o título do e-mail Histórias de Fim de Ano, né? Pra quebrar o nosso galho. É, pois é. Pois é. Foi no final de 2011 para 2012. Minha família, eu, minha irmã e minha mãe, estávamos esperando o sorteio da loteria, né? Como sempre e tal. Ufa, tarifa, cara. Natalzão, a mega da virada, né, que o pessoal chama. Vamos passar o Natal gordo, né, isso, cara. Foi aí que eu pensei, que se for do sorteio eu vou jantar. Eu estava morrendo de fome e fui comer. Foi aí que minha irmã começou a encher o meu saco, falando merda do tipo. Morto de fome, idiota. E só quem tem irmão entende esse amor fraternal, né? É, pois é. E também disse que eu tinha uns buracos na barriga, que pra quem sabe é estria, né? Estria não, mas como é o nome, mano? Celulite, né? Buraco da barriga. Eu tentando levar numa boa e tal, mas teve um momento que eu não me aguentei. Peguei o copo e taquei na parede. Que isso? E provavelmente o cara deve ser grego, né? Quebra a prataria da casa e tal. O viking, né? E aí a mãe dele ficou exaltada, né? Que tu, porra, tá ficando doido. Sem nem deixar ela falar de novo, peguei o prato cheio de comida e lancei em direção da desgraçada da minha irmã. Que isso? A briga de irmão, mano, tem que ser assim, mano. É, ninguém sai ferido, né? No final, porque é família e tal. É, tu sabe por quê, mano? Tinha problema se você fosse no Natal. Mais família, né? E tal. Ano novo, não, né, mano? O pessoal tá mais exaltado e tal. O cara toma umas e outras. Isso é normal. Pois é. Ele não sabe como a irmã dele conseguiu desviar e só cortou a perna, mano. O cara ainda dá uma risadona aqui. Ah, obviamente ele mirou no rosto dela, né? Mas ela conseguiu desviar. Mas... Pois é, né? É, pois bem. Minha mãe olhou pra mim, minha irmã saiu chorando e tal. E eu me mandei. Puta merda. Mas é esse tipo de história que a gente tá procurando pra nossas histórias de fim de ano. Gostaria que o Manel, esse bicho, quando vai imitar um negro, esse bicho altera a voz, né, dele. Porque normalmente a voz dele é fina, né? Bocado, isso aí. Porque é que o cara, quando vai imitar um negão falando, o cara tem que ficar alterando a voz, velho. A voz dos rappers não são tudo meio... Não, mano. Esses bichos são tudo meio rouco. O Will Smith não tem a voz rouca. Não, Will Smith não tem a voz rouca. Os caras que tem voz fina, porque os caras que tem voz fina, mas os caras de forró. Os caras de rap são tudo... É, então, vamos pegar eles. Vamos pegar eles, ó. Vamos quebrar todo mundo. É, mano. Os forró aqui. Tô pensando que vai ter que a dublagem do Manel, mas pra mim ficou parecendo que esse bicho tava imitando era um índio, mano. Fala aí de novo a tua versão afrodescendente, como é? Nós vamos pegar ele, né? Estaria. O bicho tá confundindo as etnias, Manel. É, mas o negócio do negro ali, né, é que esses bichos sempre sofreram opressão, né, não sei o que, na história deles. É um povo sofrido, né, esses bichos aí, a história deles. Tô... sofrido. É, mano, os caras não tiveram espaço dele ali no passado, né, e tal. Como o pessoal diz, né, aqui pro nosso lado, afro-americano surge disso, né, do povo africano que foi comercializado pelo mundo, né. É. Mas pelo que eu já li, isso aí vinha da própria cultura africana, de quando, vamos dizer, eles guerreavam entre as tribos, os prisioneiros que eles faziam serem tratados como mercadoria, né? É, não. Era, mas vamos dizer, você fazia um escravo de guerra na África. Claro que o escroto da situação é você pegar tribos africanas pouco desenvolvidas, né? Tal, que tinham ali os seus prisioneiros de guerra como escravos. Aí quando os europeus chegaram na África, que teoricamente era um povo com entendimento maior, né, mais civilizado, os caras, em vez de abolir essa prática, os caras aceitaram. É, bicho, mano, vocês estão comercializando seres humanos, né, aqui e tal. E levaram isso aí pro mundo, né, aí é foda. Aí, como é que se diz, o mundo começou a evoluir e viu que a parada não tava certa, né, o cara comercializar seres humanos. Ah, mas pera aí, o mundo começou a evoluir de uns tempos pra cá, né, porque até... É, até um tempo desse. Então, tempo desse, eu acredito que ainda hoje no interior ainda existe esse negócio de escravidão e tudo. É, mas a escravidão no interior não é baseada pela cor da pele, né? Ah, é verdade. O problema era isso, era porque devido eles terem isso nos primórdios da humanidade, né? Uma cor de pele bem característica, ficava mais... Isso é outra etnia, né? Literalmente. Ficava mais evidente a diferença e essa questão da comercialização. Mas é como eu disse, a partir do momento que a humanidade começou a ter esse pessoal de valorização humana, direitos humanos e tal, né, começaram as guerras. Claro que o cara, vamos dizer, o senhor feudal daquela época, o cara com não sei quantos escravos que trabalhava, fazia tudo de graça, né? É, o cara perdeu essa mão de obra, o bicho começou a pegar, né? Ah, isso aí é uma escrotidão muito grande, mano. Porque esse negócio aí na época ali da escravidão, os negros e tal, a galera ali, pelo menos aqui no Brasil, acredito que isso aconteceu muito ali. Os senhores de engenho, né? Esses bichos pegavam e escravizavam o negro. Mas bastava a mulher desses bichos ali virar a cara, eles estavam lá com a negona, lá escrava. É, não sei o quê. Ou pior, estavam lá com o negão. Mas é porque era aquela mentalidade, né, do século passado, de ainda se comparar o ser humano com mercadoria. É. Se bem que para alguns participantes aqui do programa, determinados seres humanos ainda são tratados como mercadoria, né? Taria. Agora essa mentalidade aí das antigas ali, eu acho escrotíssima, mano, porque o cara, esse negócio de distinção de cor, eu acho nada a ver ali. O cara é distinguir o ser humano pela cor, não sei o que e tal. Acredito que ainda exista muito preconceito no mundo, mas eu acho que a humanidade tá melhorando um pouquinho, né? Pelo menos. O que eu acho é exatamente isso. Quando você entende um pouco da história da humanidade, você entende os motivos que levaram à questão do povo afro e tal a serem escravizados, porque era uma própria cultura vinda deles. Aí a pessoa pode perguntar, por que é que os índios não entraram nesse ramo? Os asiáticos, né? Também eram nitidamente. Então tu sabe que tem um fato curioso, né? É. Eu não sei se todo mundo que estudou história leu a mesma coisa do que eu, mas os meus professores de história, eles diziam isso aí. Ah, porque é que o índio brasileiro aqui não segue o mesmo rumo dos escravos africanos? Porque ele disse que quando os europeus chegaram aqui, mano, o índio brasileiro, esse bicho era preguiçoso que só, né? Tô vendo essa história aí. É, né? Aí os povos dizem, ah, mas não sei o que, carrega aquelas caixas, bicho, tu é doido, né? Meu? Na minha rede. Tem que me faça, mas e tal. Assim, é, não sei o quê. Mas vamos dizer, os asiáticos também tiveram uma abordagem diferente. Agora os chineses ali, pelo menos, foi putaria, porque esses bichos, quando os europeus chegaram lá, né? Aí esses bichos, mas vamos aqui tentar aqui catequizar a galera. Não, pá, puta que pariu, véio. Começaram a meter a chibata em todo mundo. Véio. Que a Ásia já era um país, vamos dizer, um pouco mais evoluído, né? Quando chegaram lá e tal. Eles já tinham esse discernimento, já tinham a cultura deles e, vamos dizer, não iam deixar por menos, né? Ah, não sei o que e tal. Não tinha isso, não. Infelizmente, naquela época, quem pagou o pato foi o povo africano, né? É, porque... Que infelizmente, era uma coisa que era inerente à cultura deles naquele período, que os europeus, como um todo, escrotizaram, né? Meteram o pau e tal. Agora, eu acho que é o povo da África, né? Pelo menos, eu acho que ele vai ser um povo que vai ser bem rico ali no futuro, mano. Eu tenho essa impressão aí, porque... doideira, né? Nada, porque se tu for perceber, mano, o mundo, ele tá ficando cada vez mais quente, né? A gente vê isso aí, não sei o que, aquecimento global e tal. E lá a galera já é acostumada, né? Não, e lá... tem uma gigantesca fábrica de ar-condicionado, né? Não, porque o pigmento da pele do povo negro, ela é feita pra poder suportar a temperatura solar, né? Ele é feito, o cara fala como se Deus tivesse criado a pele, bicho, a pele desses aqui vão resistir ao calor do sol. Não, mas sabe por que isso aí tem um pouco de fundamentação? Não foi feito, eles têm Foi feita como se fosse uma criação com esse intuito. Sabe por que o raciocínio é esse? É porque já tem estudos que comprovam que o povo africano é o povo mais antigo da Terra, né? É, mano. Aquele, o homem mais velho do mundo, é africano e tal. Provavelmente a origem da humanidade veio da África. Como eles estão há mais tempo no... Provavelmente a pigmentação da pele já seja uma pigmentação mais evoluída. Oi. Já estão mais tempo recebendo sol e tal. Ou seja, se eles estão há, sei lá, 200, 300 anos a mais do que as outras raças no planeta, a tendência é que eles já tenham de evolução na frente do restante da humanidade 300 anos em cima. Aí, mas a pigmentação da pele deles é tipo um poder, mano, uma armadura natural deles, mano. E eu não sei como é que tá hoje em dia, mano, mas, por exemplo, no tempo também que eu fazia o colegial, que era a época do auge do basquete, né? É. O cara acompanhava e tal. E naquela época diziam isso aí, não sei se depois comprovaram cientificamente, que o biotipo, a genética de um cidadão que é afrodescendente é superior à genética de um ser humano caucasiano normal. Genética realmente, como se diz, é superior, como eles estão dizendo, como o Neto tá dizendo aí. Eu digo assim, nível muscular, que a musculatura tem mais elasticidade. Ah, é verdade, eu já li sobre isso aí também. Não, é musculatura mesmo. Você pode ver que a galera. Então a galera aí que. Se tiver. Que malha um mês, malha um mês. Aí o cabra já tá todo dividido, né? Já tá. Ah, é, se tu. Corpo de quem já malhou um ano, né? Se tu pegar aí, um cara. Tem facilidade de desenvolver a musculatura mesmo. É o que eu acho também. Eu acho que se tu pegar um fisiculturista branco e botar ele do lado de um fisiculturista negro também, a impressão que dá é que o negro ele é muito mais forte do que o outro cara, né? Que é branco. É, mas isso aí pode ser uma ilusão de ótica da maneira que tu tá botando aí. Não, mas eu acho que tu dizes assim. Cuidado pra não botar o Arnold do lado do cara. Não, depende ali. Então, se os caras tiverem. Se o cara tiver o mesmo ritmo de treino. Né, e tal. Se o cara for do mesmo nível ali, aí o que dá a impressão é que o negro é muito mais forte, né, que o outro cara. Pois é, teve um tempo que eu tava refletindo isso aí, se você parar pra analisar nesse quesito. Tava refletindo, né, tu? Geneticamente, realmente, as pessoas negras fisicamente aparentam ser superiores por causa disso, né? É a musculatura em si é mais forte do que a um ser humano caucasiano. É, muita gente diz que a pele negra, ela demora mais a envelhecer, né? Uhum, é. Diferente do cara caucasiano que, sei lá, 40, 50 anos já é visível. Normalmente a pessoa com a pigmentação mais escura de pele, a pele é mais resistente, tem todos esses fatores. Tu pega aquele cara, por exemplo, aquele bicho do... A Espera de um Milagre, cara, lá o Michael Clark Duncan, né, que é um negão. Mano, o bicho ali é grande, viu? O cara tinha o quê, mano? O cara devia ter uns 60 anos, mano, aquele bicho ali, mano. Era não, mano? É, mano. Tô dizendo, não sei, 60 anos no filme? Tem, mano, aquele bicho tem uns 60 anos. Naquele filme ali? É, tinha, que ele morreu, né? Acabou pra subir, né? Sim, mas ele tem aqui, 60 anos naquele filme? Naquele filme eu acho que ele devia ter uns 49, 50 anos por aí. Aí tinha uns 60 anos, mano, aquele bicho ali. Tu vê que ele. O cara nem aparenta, né? Que tem essa idade aí. É, mas aquele cara com aquele porte ali com 60 anos, mas se eu fosse tu entrar em depressão, viu, Deus? Eu tenho que entrar em depressão, é tu. Tá merda, viu, mano? Tu tá acabado, viu, bichão? Mano? Tu com 30 e poucos, mano. Esse é tu, vai lá. Pronto, mano. O próprio pai do Chris, mano. O Terry Crews, mano. Esse bicho tem 44 anos, mano. É não, mano? É, mano. Tô dizendo. Maria, mano. Putaria, o cara nem... Mas... Ali, bicho, tá conservado, viu, doido? Ah, mas tu é doido. É doido, bicho. O cara nem aparenta, mano, que tem essa idade e tudo mais. Não é doido. Ah, agora eu queria entender, mano, porque é que... Eu não sei se isso acontece com frequência, mas pela minha meu entendimento de seriados norte-americanos... A pessoa negra parece que ela... Alguns casos, né? Esses bichos têm caso do cara ficar careca de uma vez, né? Ou então deve ser isso, né? Na verdade, o cara já é meio coroa, né? E tal, só que ele aparenta ter 20 e poucos anos. Aí o cara, bicho, mas esse bicho aí tem 25 anos, o cara já é careca, mano. Então. Quando na verdade o cara já tem quase seus 50, né? Como é o caso do pai do Chris aí. É, uma região que esses bichos conseguiram se destacar e conseguiram espaço deles foi no, na Jamaica, né? O povo jamaicano, esses bichos, eles conseguiram dominar, né? O país. É, pelo menos é o que se parece, né? Pela criação lá do movimento lá do Rasta, né? E tal. Que é o... A Jamaica, pelo menos, é um dos países mais divertidos, né? Rastafari, que é, vem do movimento Rasta, né, também. Que significa Ras, que é príncipe, e Tafari, que é da paz. Então, príncipe da paz. Quem pensava que Rastafari era só um penteado, né? Agora, uma coisa, esse negócio da cultura negra, mas pelo menos que eu percebo assim, é o negócio da malandragem, né? Esses bichos sempre são... Tem uma lábia zona, os caras são sempre carismáticos ali e tal. Esses bichos sempre conseguem ali... Mas tu tá dizendo isso aí, o quê? No patamar global, é? O negro americano, que a gente vê nos seriados e tudo, Will Smith, a Patrulha e as Crianças. Esses bichos, mano, eles se parecem muito com os brasileiros, né? É porque o... isso aí que eu acho. É porque o próprio povo brasileiro é muito... Como é que você... Tem uma miscigenação de raças muito forte, né? É. Então, em termos de nível de seriado, eu concordo com isso aí. Os seriados que são produzidos e feitos por afrodescendentes, mas o tipo de humor desses bichos, mano, é mais parecido com o brasileiro. É muito mais parecido que a gente, mano. O cara entende bem direitinho, mano, o que o cara quis dizer e tal. Bicho, é diferente, por exemplo, do Friends, por exemplo, né? Que tem a maior galera que dá valor e tal. Aí, não, mas Friends é muito engraçado, não sei o quê. Mas é um humor mais americano, né? Aquele humor que o americano entende e tal, não sei o quê. O Friends, mano, eu nunca achei engraçado. Tem um amigo meu... Que ele diz isso aí, né? Não, mano, o negócio do Friends é porque pra você achar engraçado, você tem que assistir do primeiro episódio pra você entendendo como é que funciona os personagens e tal, o tipo de relação que eles têm, aí depois as piadas vão pegando, mas isso aí é osso, né, mano? Ah, mas aí é putaria demais, mano. Ah, o cara... lá, tá negócio do primeiro episódio, mano. O cara tem que assistir todos os episódios pra entender a piada lá da frente, mano, aí pra puta que pariu. Pega, por eu exemplo. Tô mais o Chris ali, que o cara assiste só um mesmo já, só, acha só a massa. É, mano, o cara entende ali os episódios. Ei, mano, mas por que que nos filmes americanos, sempre os de comédia, a galera fica dizendo, não, eu sou o negro do filme, não sei o quê. Nunca viu, não é isso? Nunca ouvi isso aí, mano. Tô sabendo. É, mano, tipo aquele besterol americano. Não tem o American Pie? O American Pie? Não tem outro, não é mais. É, American Pie, né? Aí tem os outros, não é mais um besterol americano. É, tem uma. Todo mundo em pânico. Aí tem todo mundo de novo em pânico, sei lá, como é que é o de comédia. Entendeu a ideia. Pois é, aí sempre tem um negro na equipe, entendeu? Aí estilo o sarro do povo. Toda vida no filme aparece, ah, eu sou o negro. Aí quando aparece, aí tem um filme que aparece até outro. Sim. Aí, eu sei o que você tá fazendo aqui. Aí o cara, não, eu vim participar. Não, mas sou eu que sou o negro daqui, não sei o quê. Aí ficam os dois teimando, mano. Mas isso aí, é porque um tempo na televisão tinha essa parada, né, de cotas pra minorias étnicas, né? Isso aí é que é sacanagem, que tinha que ter uma representação, porque até, por exemplo, até no, na porra do Big Brother, mano, esses bichos fazem essa putaria, mano. É, tem que ter um negro, chinês ali, tem que existir identificação com os personagens, mano. E os Estados Unidos, mano, pelo menos os blockbusters dele, sempre é esse negócio. Não, mano, tem que ser o, como é que se diz, o herói americano e tal. Esse bicho é caucasiano, né? Bicho é patriota, que isso é uma porra. E sempre desvalorizavam isso, né? Do que o afro-americano, ele também faz parte da cultura americana e tal, lutou em guerras e tudo mais. Ele, vamos dizer, ele participa da evolução do país, só que o pessoal vai deixando pra trás. Aí criaram essa parada, né? Eu acho que isso aí, mano, é mais racista do que o cara fazer piada com negro e tal, não sei o quê. Porque isso aí, mano, é um racismo meio... Sei lá, mano, é um racismo meio disfarçado, sei lá. Não, porque... realmente, mano, essas coisas sempre... Por quê, é mano? Como é como aquela frase que eu vi no Face. O racismo começa a partir de da pomba branca ser da paz, a galinha, preta ser da macumba. Aí dentro. É, porque o cara fica querendo separar onde não existe separação, mano. É, mano, porque... Entendeu? É pra ser tratado todo mundo junto e pronto, mano. Mas não, sempre tem que ser. No o raciocínio próprio... do povo, mano, é porque existe o racismo na mente do povo. Automaticamente já existe. O cara vai chamar o cara, chegar pro o nome, o Joel aí. Vai todo brancão, parece que é quase transparente. Aí dentro, eu sou negro, eu sou da raça. Ficar pro Joel aí, ei Joel, ei brancuso, vem cá, ei brancão, vem cá. Branquelo, né? Ei branquelo, pronto. Aí ele vai, tá normal. Se o cara chega pro outro, ei negão, ei negóides, aí de qualquer jeito, aí pronto. É porque o cara já tá com racismo. É verdade, o cara é... mas tu sabe que... Mas aqui, pelo menos, mano, porque, por exemplo, toda a vida, mano, nas turmas de amigo que eu tinha e tal, sempre teve essa diversidade de raças, mano. É. Por isso que eu nunca achei estranho, mano. Sempre tinha um cara mais moreno, um cara negro na equipe, aí o cara se acostuma, mano. Não vê, vamos dizer, pelo menos na minha formação, nunca diferenciei. É. Talvez seja mais estranho pra país que é todo mundo caucasiano, aí aparece um chinês. Vixi, o cara tá assim aí. Parada é essa, mano, e tal. O cara é todo diferentão. Mas se tu for ver por essa lógica, dá até pro cara entender um pouco. Porque tu imagina, nas equipes do Monte Castelo nunca teve um chinês, mano. É. Se aparecesse um cara chinês mesmo, só estranhar, mano. Bicho, um chinês, o oito. Primeiro apelido que ia botar no cara era o de japa, né? O japonês ali. Porque o cara é chinês, mano. Ninguém ia chamar o cara pelo nome, mano. Ia ser o chinês. Eu conheci dois que um chamava, a galera chamava de coreano e o outro chamava de japa. Eu não vou nem longe, mano. Porque é que o Manel tá dizendo aí que esse bicho não é preconceituoso, eu não vou nem longe, mano. Na época que o pessoal era mais novo e tal, né? Foi agregado na equipe, mano. Um cara que não era nem muito diferente, não, mano. Ele só era de outro estado. Era o Augusto, né? Aí pronto, só porque o cara falava um pouco diferente, ninguém chamava o menino pelo nome, era só gaúcho, não sei o quê. Mas o nome dele não era gaúcho, não, mano. Era não, mas tinha um nome próprio ele, só que o pessoal foi esporotizando e tal. Aí esse bicho, não tem um preconceito, não sei o quê. Que pariu, mano. Até hoje eu achava que o nome dele era gaúcho. O tempo é bom, mano. Eita, mano. Como é que não dá uma pessoa receber gaúcho? Vai te lá. Ora, mano, não tem Ronaldinho Gaúcho? Ora, Não, mano. Ronaldinho, porque é Ronaldo, mano. Ronaldo, cara, e Gaúcho é apelido de novo, mano. Ah, é doido, não. É doido, é? Deixa eu ver. É nome aqui. Fantasia doente, sai daí. Ronaldinho Gaúcho. Peraí. Do mesmo jeito que o Ronaldo Fenômeno, o nome dele é Fenômeno, do MEI, né? Não? Ele é doido, esse Joel, come bosta, mano. Não, mas essa preocupação foi muito foda. Não tem, mano, Ronaldinho Gaúcho, mano. É, mereceu um tabete, ó. Não tem o Ceará do Pânico, mano. O nome desse bicho é Ceará, mano. E é nome próprio, né, também? Mas é o nome, não, acho que é o nome dele mesmo. mas existe umas paradas que é sobrenome, entendeu? Tem uma galera que tem sobrenome por coincidência de uma região. Eu até vi uma vez. Não tem o cara que vende vitamina, mano, aí perto, paulista, mano. O nome dele é não sei o que, tal, paulista. É mesmo. O que? O nome do Paulista? Então eu sou o nome Paulista? Você tá dizendo aí, mano. Não é? Sabia não. Mas eu sei que existe essa situação. Mas eu acho que existe. Mas não sabia que ele tava envolvido nessa parada, não. Ele tinha envolvimento aí com esse negócio aí. Né, sim, continuando. É. Vai, continuando, continua aí. Ah, acho que o cara já explanou demais sobre... O que eu acho massa, pelo menos como o Neto falou, na nossa equipe sempre teve essa diversificação de etnias mesmo, né? Até no colégio também, não sei o quê. Brasil, eu acho que ele evoluiu muito nesse negócio de diversificação de cor, do cara aceitar o negro e tal. Eu acho que aqui é um tanto comum. Acho que não existe tanto preconceito aqui, não. Eu acho que a... preconceito extremo mesmo é pelos Alemanha, Estados, né? Unidos. Alemanha, não, durante o tempo, era escroto mesmo. Não, mas eu acho que é extremo mesmo é lá nos Estados Unidos. Existem os bairros de negro, não sei o quê. O branco, aquela... não pode, branco não pode invadir o bairro do negro. Pois é, senão ela mete a pé, não sei o quê. O negócio, na minha opinião, a parada lá é mais pesada. Tem até o filme, o Duro de Matar 3, ali, que o Bruce Willis ali fica, acho que é nu, alguma coisa assim, com a placa Zona Eu Odeio Negros ali, no meio da rua ali, o bicho. Eu pensei que tu ia citar os filmes do Ice Cube, ó. Pra mim, os do que melhor retratam esse negócio de bairros por etnia são os do Ice Cube, mano. Tu é doido, era muito massa, mano. Aqueles filmes ali, tela de sucessos, mano, com esse bicho aí, mano. É doido. É putaria porque tem a barbearia desses bichos, né? Que é os negão lá fazendo a barba, cortando o cabelo, não sei o quê. E assim, todos os filmes é sempre a mesma barbearia que esse bicho vai ali. Não me lembro, não. Sei que é o mesmo artista. É um cara lá fortão que esse bicho é cego de um olho, sei lá o que é. Esse bicho sempre quer dar um pau no Ice Cube ali. Agora desse negócio de racismo e televisão, programas de TV, pelo menos. Eu me lembro na época ali dos anos 90, né, mano? Existia esse negócio de, não sei o quê, racismo, vamos processar, não sei o quê. Porque tu é doido, mano, se o cara for pegar as piadas ali da galera ali dos Trapalhões, mano, era só as piadas onda de racismo no Mussum ali, direto ali. Os Trapalhões eram derrubados pra todos os lados, né, mano? Mano. É porque se tu for fazer uma análise fria, todo quatro membros ali dos Trapalhões, eles eram estereotipados, né? E eram estereotipos, vamos dizer que hoje em dia seriam altamente pejorativos, né? Não é? A galera tinha outra cultura, mano, todo mundo se respeitava ali. Não, acho não, que... não, mas é isso que é o que eu achava legal daquela época, que é essa parada, mano, vamos dizer. Sei lá, o cara pessoalmente... A gente não, né? Porque a gente já é nordestino, mas sei lá, o cara do sul tem um amigo nordestino. Aí chama esse bicho de Ceará e tal, né? Cabecinha de bater bife, né? É de boa, né? Cabecinha de bater bife. O cara assim, entre eles, numa boa, como era nos Trapalhões, né, mano? É, mano. Só que aí, hoje em dia, a parada é foda. Eu lembro o negócio das brincadeiras mesmo, os caras não levavam as coisas a sério, não, ali. É tanto que o mais racista de todos era o próprio Mussum, né? Que a galera chama, ei, negão, não sei o quê, negão é teu passado, não sei o quê. Os carrapuda. Grande ave, né? Cara, putaria demais. Melhor só essa frase aí, negão, então passagem era como é demais. Porque esse bicho chegava, mano, assim, vixe, mano, aí vê o Mussum aí, só o Didi assim, diz aí, grande pássaro preto, aí esse bicho assim, ai, se lascava, assim, então era azulão, né, os apelidos. E aí a putaria do pé de pato, mano. Essa daí é escrota, puta que pariu, mano. Tem um episódio, velho, que eles estão ajeitando o banheiro, velho. Aí tá o Didi, o Dedé e o Mussum. O Mussum tá com o pé de pato, né? Porque ele acha que vai espirrar água pra todo canto, aí tem que nadar e tal. O Didi olha assim, aí. Ê, Mussum, teu pé cresceu, mano. acontecer com todos os personagens dos Trapalhões. O Mussum era o cara afro, o Didi era o nordestino, né? O Dedé era o cara meio que dava pinta, né, e tal. E aí o Zacarias era o Zacarias. Zacarias já se zoava automático, né? Agora o Mussum ali, véio, pelo menos esse bicho foi um dos que sobreviveu ao tempo, né, mano? E a morte também, porque o bicho até hoje ali faz sucesso, né, ali no Face. Ali. Nas mídias sociais, né, mano? Como um torno, ele... É o que a gente discutiu já no comecinho do programa, que talvez seja uma coisa realmente... faz sentido, né? O humor característico dos afro-americanos, né? É, que, vamos dizer, faz anos que o Mussum não grava nada, né? Lógico, mas as tiradas dele ainda fazem sucesso hoje, né? É, o chuzão ali era cigarro. O jeitão de falar, o jeitão de andar, né? Que era bem característico e tal. É o Cacildes. Pois é, bicho, todo mundo reconhece. Negócio de colocar o Wilson no final de tudo. É, os Trapalhões é um caso clássico, eu acho que eles funcionam bem como equipe, assim. É, né? Se tivesse um seriado só do Mussum, talvez não, sei lá. Pois é, eu também acho que era uma equipe e morreu ali. Porém, eu acho que o mais engraçado mesmo era o Mussum e o Didi. Eu não torcer pelo Zacarias, né? Porra de Zacarias, mano. Agora, se tu for perceber, mano, no Chaves não tem nenhum negão, não, né, mano? No, até uma no... porrada de mexicano. Pois é. Quando eu abri velho, eu comecei a torcer pra Mangueira por causa do Mussum, mano. Ah, diga a verdade, você torceu pra Mangueira, mas era por outros motivos. Mumu da Mangueira. Rio, não era o nome daquele teu vizinho, vai não. Vai te lascar, mano. Aquele doidão da justiça que não tem nada a ver com o assunto de agora. Qual doidão da justiça? Joaquim Barbosa ali, ó. É. Joaquim Barbosa. O bicho tá prendendo a porrada do bandido. Joaquim Benedito Barbosa Gomes. Garotão aqui é ministro, foi eleito presidente do CTF. Aí ele sendo o primeiro presidente negro da Corte Suprema. Se tu for ver, os, negão, os negros ali estão conquistando o espaço deles, mano. Tu é doido. Bicho aí se garante, mano. Então foi quente aí nessa baitolagem do, do mensalão aí. Sabe o que é que eu acho invocado, mano? É. O Manaus se enquadra nisso aí, mano. Os caras vê a maior movimentação, né, do ministro e tal, a mudança que os caras estão querendo fazer, realmente é um avanço, o cara tem um político preso, né, no país e tudo mais. Mas fica por isso mesmo, mano. O se tu perguntar aí pro Manel o que é que o ministro faz, e pra 80% da população os caras não tem nem ideia, mano. Quer dizer, Manel, o que é que o ministro faz? Eu vou perguntar no próximo, vou responder no próximo. É do trabalho, velho. Manel é o primeiro, foi um dos caras que quando saiu aquela parada de ministro, o Zé Barbosa, sei lá, pra presidente do Brasil, esse bicho, tem que ser. Tem uma lista de atores que eu acho que são os mais massa ali, mano, dos afrodescendentes, afro-americanos. Pai do Chris, mano, acho esse bicho massa demais, mano, tu é doido, mano. Terry Crews, né? Terry Crews ali, que ficou o pai do Chris, né, ali. É, só pra, vai que o cara quer pesquisar, mas se bem se o cara botar no Google, o pai do Chris também aparece, né? Só... é, com certeza, velho, tá doido. Acho o pai do Chris ali, mano, ele é um cara ali que, esse bicho eu tenho certeza, mano, que esse bicho ali é gente boa, que são uma porra, mano, esse bicho, mano. Ele é, mas tu sabe um negócio curioso do pai do Chris, mano? Porque esse bicho já é um ator antigo, mano. É, não? É, mas porque ele tá fazendo sucesso agora, mano, mas tem vários filmes antigos que de quando você vai assistir de novo, esse bicho já tá lá, mano. Só que o cara não percebia, né? É até o filme das Branquelas, né? Que... ah, esse aí é o clássico, né? Do Latrel. Latrel? Latrel ali, bicho, é comédia, né? Aquela música zona que esse bicho canta. E é... o estereotipo desse dele é legal por causa disso, né? Porque ele poderia ser só aquele bruto, brucutuzão, né? Ignorante, da porrada, mas o cara é gente fina. É... já vi esse bicho fazendo a dancinha do robô, mano. Bicho é muito massa, é clássico demais, mas é aquela que ele tá com a pita, é, na boca. É, mas o cara é tão gente fina que ele participou do Cacete Planeta. Mano. Foi não, mano. Foi, mano, bota aí no Google, mano. Pai do Chris no Cacete Planeta. Vê isso. Todo mundo odeia o Chris, né? Ficou um personagemzão lembrado, né, mano? É porque é um personagem caricato, mano. E o que eu acho é isso aí, mano. O povo brasileiro, de maneira geral, é um povo mais sofrido, né? E se identifica, mano, com as paradas do pai do Chris, né? Essa parada do cara sempre economizar, né? Só que lógico que é em nível faraônico, né? Essa parada do cara com centavo por centavo e tal. Aquela montagem dele no filme dos mercenários, né? Ah, mas gastei $3 e pouco de bala, não sei o quê. Cada bala do filme custa 33 centavos. Mais que é um estereotipo comum, mano. O cara, todo mundo tem um cara que é suvina, mano. Diga-se de passagem, porque nunca viram como é quando a gente sai pra merendar alguma coisa parada de rachar a conta, né, mano? Aí tu sabe que tem gente que não gosta do Todo Mundo Odeia o Chris, mano, justamente por causa disso, porque acredita que passa uma mensagem racista, né? É, não. Mano. É, mano. Na antiga empresa que eu trabalhava, mano, o pessoal de mais idade proibiu os filhos de assistir, mano. Todo mundo deu crise por causa disso, porque achava que ia gerar apologia ao. E assim, esses caras eram caucasianos, mano, e tudo, mas achava que era um incentivo só porque o cara era afrodescendente e tal, todo mundo escrotizava o cara. É, não, ué. Era sério, mano. É, tinha isso, um pessoal, mano, que proibia. É, assim, né? Um dos meus chefes proibia. Eu não sei se o outro pessoal do meu setor dizia que proibia também pra concordar com o chefe, né? Tem essa putaria. Meu chefe vai dizer, ah, meus filhos não assistem, Todo Mundo Odeia o Chris, não. Aí o resto vai dizer, ah, os meus também não, né? Porque tu sabe, né, e tal. Mas pra tu ver que o Todo Mundo Odeia o Chris é um seriado feito por afro-americanos, né? Talvez pra afro-americanos, mas é inegável que é o maior sucesso da Record, né? Dos últimos tempos. É, mano, todo mundo odeia o Chris, meu. Chaves da Record, velho. É, e ele pegou essa parada, velho, de ter tantos episódios bons, que é o segredo do Chaves, né? Que ninguém se importa mais em ver os repetidos, né? O cara bota assim, vixe, mano, tá passando o Chris, ó, e tal. Qualquer um que o cara assiste é massa, né, e tal. Isso é um negócio preocupante, mas sabia? Pros apresentadores da Record, mano. Porque estreou um tempo desse um programa com aquele Brito Júnior. É um programa da, sei lá, 3 pontos de audiência. E os caras pagam um salário absurdo, né? De apresentador, não sei o que, câmera, os entrevistados. Aí os caras botam o Chris, mano, que já estão pagando a mensalidade, ao bicho dar 4 vezes mais uma audiência. Putaria. Agora esse negócio do seriado do Chris é porque ele foi baseado na vida do Chris Rock, né? É putaria. Chris Rock é quem chama, né? E ele diz que algumas das histórias do Todo Mundo Odeia o Chris aconteceu de verdade, né? Tem vários episódios que é roteirizado, mas ele diz que muitas histórias foi baseada na vida dele mesmo. Ah, mas eu acredito que tem, mano, algumas coisas, tipo esse negócio da... É, do pai da dele. Da mãe do cara ser escrotona e tal, falar gritando, negócio da porrada, a irmã dele sempre sacanear ele, né, e tudo mais. A mãe sempre falar gritando. Não, mano. Tem a família de um colega nosso. A mãe dele tal, é como é demais, ó, mano. Que, vamos dizer, esse bicho não tem um irmão que sempre sacaneia ele, mano, mas esse bicho tem um primo, mano, que é pau a pau ali com a irmã do Chris, mano. Explodiu demais com esse bicho, mano. Puta merda, mano. Uma parada interessante ali é que o Mandela parece muito com o Bira do Jô, né, mano? É idêntico, mano. Puta que pariu, mano. Parece muito, mano. É sacanagem, mano. Não tem nada a ver, não, mano. É, mano, bota aí Mandela, mano. Pô, se tu for pegar preço da loja, é, pô, bota aí, mano. É porque tu tá escrotizando, mas tu botar Mandela, tu falou o Bira, né? Mas também botar algum afro-americano com cabelo branco. Bota aí o Morgan Freeman. Morgan Freeman. Pior que o Morgan Freeman parece mesmo, o Bira também. Morgan Freeman, eu vou chamar meu pai também. É, mas se o pai do Manel tivesse cabelo todo branco. O pai do Manel parece o Morgan Freeman mesmo. Ah, até é, aí, mano. O Morgan Freeman é um atorzão que eu acho massa, velho. Esse bicho. Olha aí, mano. Não, Manel, você seja um cara sincero, mano. Se tivesse passando na televisão, eu, a Patroa e as Crianças, e um documentário do Mandela, você assistiu o quê? Você seja um cara sincero, hein? Documentário do Mandela, cara. Meu Deus. Ia assistir o quê, Manel? Documentário. Ai, era boa. Pra começar, que eu sei que nada legendado tu assiste. Começa por aí. Ah, mas vale ressaltar mesmo, o cara falar um pouco do Obama ali, porque o Obama é o cara que esse bicho conseguiu acabar com esse negócio de racismo. Acabar meio assim, né? Porque ainda tem racismo ali no, nos Estados Unidos, mas o Obama, pelo menos, mano, na época que esse bicho tinha, tava concorrendo à presidência dos Estados Unidos, ele foi um cara que foi visto tipo como a esperança dos Estados Unidos, né? Ah, o cara vai ajeitar o país e tal, não sei o que, a galera conseguiu, ele conseguiu ali superar essa barreira, né, do racismo. Realmente o Obamazão ali, bicho, tem um méritozão grande, é, mano, né? Bicho aí tem moral demais, mano, tá doido, né? Acaba ganhou todo o presidente num país dos Estados onde... Unidos, o cara ganhou com um país onde um país onde o preconceito é na canela, mano. Mas isso acontece, mano, com toda mudança de poder, mano. Recentemente Fortaleza foi sacaneada com um migué desse. Foi mesmo. Esse cara vai mudar tudo, não sei o quê. Não, mas não é que vai mudar. O que estamos frisando aqui é que ele chegou lá, né? Ah. Vencendo o preconceito. Pronto, agora você vai mudar, você não vai mudar, é o seguinte. Mas é o que nós estamos frisando aqui é que ele venceu essa barreira. Ah, eu não sei, eu acho que tem esferas. O Barack Obama ter sido eleito presidente dos Estados Unidos é uma vitória, não deixa de dizer, né? Um afrodescendente governando a maior potência do mundo. Agora o cara dizer também que esse bicho foi eleito só pra acabar com o preconceito e tal. Ô doido, da onde que eu disse aí? Ai, tô aí, se deu culpa. O Obama acabou o preconceito, não acabou nada não, mas... Ai, dá seu cu. Até porque isso aí, macho, é, como é que se diz, diminui um pouco da história política e militante que o Barack Obama tem, né? Esse bicho era... É do mesmo jeito que eu disse aqui, o doidão aqui no Brasil não é tão grave a história como nos Estados Unidos, mas o Joaquim Barbosa aqui detonou a galera, aí tu recomputaria aí de quem é quem aí, mas eu tô dizendo aqui... O cara se garante, eu tô frisando isso. Que o cara se garante. Mas tu tem que ver que. Tu quer derrubar o nível do negro, mas. Tem que ver que isso aí, mano, é uma modalidade de preconceito, mano. Vamos dizer, o Joaquim Barbosa realmente é um, como é que se diz, é um bom ministro, mano. Mas o que eu fico invocado, mano, desde os primórdios da Constituição brasileira, mano, que existe ministros, mano. E agora que tu, como cidadão brasileiro, tá se orientando pra isso, mano. Ah, deixa eu quero saber que eu quero que ele se foda, mano. Eu quero saber nada, não, mano. Quer ministro, não é? Eu quero saber, não, mano. Tô falando só do fato que estamos falando aqui no nome do cast aqui. Tô querendo estudar, quer que ele faz, eu deixe fazer, não, que ele se lasca. Eu tô dizendo só o que ele conseguiu fazer e ponto. Tanto como tu acha que ele é um símbolo dos... Não tô falando, ele é o melhor ministro do Brasil. Não, eu não tô falando isso, não. Tô falando que só a reportagem que eu li estou passando para os demais. O que foi que tu leu na tua reportagem? É, mas aquela lá, mas é a verdade, mano. Tu só deu um curtir na parada de. Aqui, ó. O pai dele é pedreiro, o pai do cara, ó. O cara é do noroeste de Minas Gerais, ó. O cara é de família humilde, ó. O pai era pedreiro, a mãe dona de casa, acaba todo lascado, entendeu? Foi morar sozinho lá em Brasília. Arranjou um emprego nos Correios e ficou lá se lascando, passando. Arranjou tudo. Não, né? O cara passou dos Correios, arranjou um emprego dos Correios. É porque não os Correios, não. O cara passou da frente dos Correios, ei, vai ter emprego aí, vai, vem cá, não sei o quê. Não, mas não é o Correio. de coisa não, é o... Ah, de correio. Correio loteria. É, não é uma gráfica lá. Ah, ele estudou direito, ó, fez a universidade da Brasil, lá de Brasília e tal, aí saiu endoidando, aí o cara foi se superando e tal, entendeu? Saiu do da ralé, mano. Sim, mas é isso que eu tô dizendo, mano. Tu não pode fazer um comentário no sentido, é o que eu tô dizendo, mano. Isso aí é uma modalidade de racismo, mano. O Joaquim Barbosa, tudo bem, ele venceu na vida, mano. Mas tu tá dizendo, mano, como se não fosse possível um afrodescendente vencer na vida, mano. É. Eu não tô falando que não é possível, não, mano. Tô só frisando o cara que se deu de bem, mano. Olha, porra. É, tu, mano, pega aí a história do Abílio Diniz. Entendeu? Mano, tem vários outros dizendo que não pode, não. Eu disse isso, por acaso. Não, só isso, mano. Tu ele é um, o cara veio um dos atuais. Interior de não sei aonde. Podia dar tudo errado na vida dele, mas deu certo. Eu tô dizendo que ele tem o seu mérito. Porque ele veio de família pobre, não sei o quê. É, mano. Porque ele veio de família pobre e tal. Ah, mas que... Não é como jogador de futebol, que vem de família pobre. Aí o doido passa, vê o cara batendo um racha ali. Ah, ele sabe jogar. E pronto, vira milionário. Ah, mas isso. O cara tem o mérito também, que o cara sabe jogar, mano. Porra, mas... Lógico que tem, mano. Tu quer comparar a vida de um jogador que vira milionário com um cara que estuda a vida inteira, trabalha em trabalho humilde, aí vai subindo, subindo. Porque o jogador. Quer dizer que a escada é a mesma coisa, mano? O jogador. Não, mano, o jogador de futebol, mano, ele tem que jogar bem, mano, pra ele se destacar no Brasil, mano. Sim, é, quer dizer que o mérito do jogador de futebol é o mesmo de um cara como esse. Ah, pode ser comparado, mas não sei. O que eu tô querendo dizer no negócio do Obama, velho, é porque os Estados Unidos, pelo menos na época ali do Bush, mano, esse bicho tava sofrendo esse negócio de guerra, não sei o quê, guerra do Afeganistão e tal. O povo dos Estados Unidos, o povo americano, ele ficou com esse sentimento de que, não, a gente tem que mudar e tal, não sei o quê. E aí o Obama, mano, veio justamente com isso, mano. O Obama foi o que o pessoal precisava ali, mano, pro país deles. Justamente. Cara mais light, né? É, justamente porque ele era um cara diferente, porque ele é um cara que tem o mérito dele e tudo mais, é um cara que... O cara que ia mudar o país ali. Ah, mano, tu tem que ver que a pessoa falando, ah, ele conseguiu chegar lá. Aí ele diz, ah, isso é um preconceito porque tá supondo que o cara não fosse capaz, o negro não fosse capaz de chegar. Não é que você é capaz de chegar, é porque o cara foi o primeiro, mano. Você é o primeiro, é porque não é comum. É uma coisa que demorou anos e anos pra acontecer. Então, por isso que ele quer o mérito dele, mano. Ele foi o primeiro e tal. Eu falo uma, né? Go win nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now. Cause it's bad boy. Sabe quem foi que descobriu o Fortaleza, mano? Eu não. Como é que tu diz que os pioneiros têm mérito? O cara também tem mérito, desse cara aí. Eu sabia, mano. Esse daí tava na ponta da língua dele, mano. Tá só olhando aí. Ei, Manel, tu acha que o zumbi dos Palmares era um zumbi ali? É, agora os seriados ali clássico de negros ali é o Eu, a Patrulha e as Crianças, mano. Acho que outro clássico do SBT, né, mano? Seriado de negros. É doido. Puta merda, muito massa. O SBT, mano, no tempo que o Silvio Santos tava na atividade, esse bicho tinha um olho bom pra seriado. O Michael ali, mano, esse bicho é altamente escrotão, esse bicho. Ele é o típico daquele cara, velho, que ele pega alguma fuleiragem que o pessoal da família dele tá fazendo, aí esse bicho eleva a potência máxima, mano, da fuleirismo ali, mano. O que eu imagino desse bicho é porque ele já fazia essa putaria de trollar, mano, no tempo que essa parada nem existia, né? Não é, mano. O cara sacanear os filhos e tudo, mas a estrutura daquele seriado eu achava massa. O episódio que a esposa dele começa a engordar, mano. É. Esse bicho vai no psicólogo, sei lá o que é. Mas não, mano, mas isso é... Como é que se diz? É só passageiro, Michael, não sei o que, mano. Você tem que olhar ela nos olhos. Esse bicho, bicho, tem razão, né? Os olhos não tem como engordar e tal. Tu é doido, velho. Esse episódio é putaria de barba. Tem aquela parada que a mulher se deita na cama e esse bicho sai rolando muito pro lado dela. A engordar também, esse bicho entra no Eurotreino, que é o episódio do pai do Chris. Oxe, o episódio do Eurotreino é foda, viu? Agora o maior seriado de todos é o Maluco no Pedaço, viu? É, deu um maluco no pedaço. O Maluco no Pedaço ali não tem como não, acho. Eu acho que se eu tiver assistido 3-5 episódios desse bicho aí, é muito. Ah, mas aí tu tá de putaria, velho. É, porra, mas não tem, mano. O cara que é cidadão brasileiro, mano, que morou mais de 6 meses no país, mano, dizer que assistiu menos do que uma temporada de Chaves ou de Um Maluco no Pedaço é sacanagem, mano. É, naquele. Eu digo que eu acho que eu assisti mais o Chris do que o Maluco no Pedaço. Tu é doido, mano. Se tu for ver, mano, o Maluco no Pedaço é mais icônico que o Todo Mundo Odeia um Chris, mano. E o Maluco no Pedaço, mano, também tem uns lances atuais, mano. Porque o Todo Mundo Odeia o Chris tá em evidência. Se o Silvio Santos ali, mano, bicho, pegasse aí e voltasse a transmitir o Maluco no Pedaço, mano, no horário do Chris, o embate era feio, mano. Apesar de no começo, nos primeiros episódios do Maluco no Pedaço, ser uma cor bem datada, né? Aquele figurinozão que esse bicho usava e tal. É putaria, porque esse bicho do primeiro episódio, ele chega na casa do tio dele, ele chega tocando um rapzão na porta. Isso que é o legal, mano, que eu acho desse seriado, essa quebra de cultura, né? Que o tio Phil é o cara bem sucedido, né? É. Que mora em Beverly Hills e o Will Smith chega como o sobrinho do subúrbio, né? Aí esse bicho chega chacoalhando tudo, né? Esse bicho tem um primo dele que é o Carlton, né? Que é todo certinho. Mas esse seriado aí é muito massa porque mostra isso, né? Como é que... Ele mostra dois ângulos. Como é que é a vida da alta sociedade, né? E como é que o pessoal mais subúrbio enxerga isso aí, né? E começa... Aí o Maluco no Pedaço tem muito essa parada dos choques culturais, né? É. Do que o pessoal de determinada classe faz e tal. Aí o Will vê ali e começa a alterar. E o Jeffrey, né? E ele é um dos personagens mais massas, mano, do seriado. Com perdão da palavra, né? Pelo episódio, mas esse bicho, ele é o clássico do humor negro, né? Esse bicho, mano, era um dos que revolucionava nessa parada de sarcasmo, mano. É massa, é o episódio que o Will faz uma putaria zona, que esse bicho edita um vídeo, aí bota... Não, eu fiz teu jogo, Jeffrey, não sei o que. Aí ele dá o jogo que ele gravou o vídeo, o videozão da semana passada. Aí vamos ver o número da loteria e dá os números que ele tinha jogado. Aí o Jeffrey pulando. Ganhei na loteria, agora vai todo mundo se fudendo. Isso aí é típico de coisa que brasileiro... faria, com certeza. É, vai dar o chefe se fuder, né, velho? Que todo mundo diz. Primeira coisa que faz quando ganha na loteria. menos o Manel, que o Manel, o bicho, é fã do chefe dele. Meu Deus, se tu ganhasse da loteria, se tu tivesse lá do trabalho. Ia propor, no mínimo, a sociedade. Ganhar na Mega Sena e atrás vai sociedade, ó. Deus. É, o Neto, pelo menos, ele tem aquela clássica que ele, se ele ganhasse na loteria, né? A primeira coisa que ele fazia era derrubar o prédio da empresa. Ele construiu estátuas do Cotoco, usando. Tá doido, mas essa deve ser a melhor ideia que já foi concebida pro cara se vingar da empresa, viu, mano? Puta merda. Mas acho que é por isso que eu não ganho na loteria, mano. Agora, falando em estereótipos, o Maluco no Pedaço tinha muito desse negócio do estereótipos, né? Essa parada do toque de mão do Will com o Jazz, né? É, isso aí é putaria. Tá doido, eu lembro que no nosso ciclo isso aí ficou marcado como toque de mão da malandragem durante muito tempo, né? Tá doido, essa parada do tio Phil expulsar os caras jogando pela janela também. O Carlton, ele fica puto ali com a família, né? Não sei o que. Aí esse bicho, né? Não sei o que. Ele tá em casa sozinho aí. Aparece o anjo da guarda dele, velho. O anjo da guarda dele é o Tom Jones ali. Só esse bicho assim. Já bem isso, velho. Não, mas o que foi, velho? Não, mas eu pensei que o meu anjo da guarda fosse negro. É só o Tom Jones assim. É, mas eu tenho cabelo crespo ali. Isso aí já é uma coisa escrota, né? Porque o Carlton é o maior ídolo desse bicho. Como é que se diz? Caucasianos, né, mano? E isso não é desse episódio, não, mano. É vários outros episódios antes tem essa parada, né? Esse bicho tá assim sozinho na casa dele, né? É aquele que ele vem assim, descendo as escadas ali, começa a dançar. Tinha um maluco no pedaço, tinha esse lance, né? Antes de começar a música de abertura, tinha umas cenas introdutórias, né? Aí tinha essa daí do Carlton, que esse bicho descia assim, olhava pela casa, bicho. Aí esse bicho botava o Tom Jones nas alturas, tirava o microfone, né, de dentro de um jarro. É, e ele começava a dançar, a fazer aquela dancinha dele, era... Putaria, tá ali na Santa Paz do Senhor, aí assiste o Carlton fazendo aquela dancinha ali, é para demais, mano. É a dancinha do Carlton, mano, tu é doido. Essa barbota é engraçada dele. E tu sabe que o Carlton, ele na vida real, ele é professor de dança mesmo, né? O bicho deve estar ganhando os rios de dinheiro, mano, que o bicho tá... Esse cara chega pra ele, rapaz, mas me ensina aquela. Mano. Se eu quisesse aprender algum tipo de dança, mano, na minha cidade tivesse o Carlton como professor, mano, ia pra escola dele sem nem pensar duas vezes. Ai, Deus. É sério, tu assistiu aquele episódio que ele faz a dancinha do Michael, mano? Essa daí é massa também. Inclusive é o mesmo episódio da Striptease, né? Que esses bichos estão pisando. Fatal. Ver realmente coisas com negros ali fazem muito sucesso, mano. O GTA de maior sucesso é o do Negão, né, ali, o San Andreas ali. É, mas agora alguns personagens, que assim, vários personagens, eles eram brancos, hein? E eles viraram negros, né, com o tempo. A gente tem um exemplo aí do... Trabalhando no sol, né? Michael Jackson. Não, o Michael Jackson foi o contrário, mano. O cara era negro e virou branco. Pense no fã do Michael Jackson, esse mané. Mas não foi isso que tu falou, não? Não, mano, porque assim, mano, o Nick Fury, por exemplo, dos Vingadores. Esse bicho era branco, mano, no passado. Aí, não, mano, Nick Fury ali fica mais massa negro ali e tal. Ah, sim, tá falando o branco virando um negro, mano. Acho que já existe algum caso, mano, de um cara branco e virou negro com o tempo. É um amigo meu, mano, que ele era bem brancão, ele começou a trabalhar nessa parada de cabista de internet, se liga. É. Ele passava o dia nos telhados passando cabo. Esse bicho ficou moreno, mano. Outro cara também que ficou negro foi o Capitão América, né, mano? Isso aí eu me lembro que foi meio polêmico, né? Na época que ele virou negro e tal. Eu sei que o Homem-Aranha atual do universo Ultimate, esse bicho é afro-americano, né? Ah, isso aí, a discussão do Homem-Aranha foi meio polêmica mesmo. Porque o Homem-Aranha era o Peter Parker, né? Personagem clássico e tal. E é, o Homem-Aranha vai virar negro, né? É, já virou. Já, não, não, não, mangá, né? Mangá, não tem mangá. Mangá. Revista, porra, quero saber o que eu falo da revista. Não, a discussão do Homem-Aranha foi meio polêmica, porque a galera, vamos tirar o Peter Parker, não sei o que. Na verdade, não foi tirar, né? Eles criaram um novo universo. Né? Mas achei que ficou interessante, mano. Homem-Aranha negro e tal. Por causa dessa diversidade, né? É porque, vamos dizer, a cultura afrodescendente em si é uma cultura antiga. Eles valorizam a cultura deles, né, e tal. Eles como expressão de povo. E se você for ver de heróis realmente icônicos, você não tem, né, nenhum... Sei lá, o Super Choque é famoso. O Lanterna Verde, né, daquele desenho da Liga da Justiça, ele tirou um herói negro famoso. Ah, é, tu sabe outro personagem ali que esse bicho é negão e quase ninguém lembra, mas é o Pantro do Thundercats, né? Não, mas o Pantro é o... É, o velho. estilo Black Power dele, né, mano? Aquele azul? É, mano, ele é o personagem que é o negão, entre aspas, né, da equipe ali. Os traços do Pantros são traços de um cara que é negão, mano. Até na versão 2011 ali do Pantro, esse bicho é... Os traços dele são traços de pessoa, de uma pessoa negra, mano. É, ele é o que dá... Só porque o cara é azul, quer dizer que o cara tem que ser um negro da equipe, né? Aí dentro, bicho. Oh, pô, é isso que eu quero dizer, mano. É o que eu creio azul. Era da equipe. Ai, já passou. Mas é uma boa coisa que a gente tem que ser o da equipe. Caramba, é racista. Já vi muitos casos ali de racismo, viu? Eu tinha um amigo ali, mas que ele era negro, né? Ele era negro e tal. Aí não sei o que teve um dia, mas que tava eu e esse bicho indo pro North Shopping. Aí parou a polícia, mas assim, aí... É que vocês estão fazendo aí e tal, não sei o quê. Aí a gente, não, mas a gente tá indo pro... North Shopping, pro shopping, não sei o que aí. E por que é que tu tá andando com esse cara aí, falando comigo, né? Eu, não, o cara é meu amigo e tal, não sei o que. Ixi, mano, vocês moravam em Fortaleza ou era nos Estados Unidos? Ah, em Fortaleza, mano. É sério, mano, tá doido. Eu, realmente, essa aí é do Zé, óbvio. Essa aí, esse grau de... É sério, grau, pô. Grau de, né, racismo aí é... É o americanizado, né, mano? É, bota aí. É, tá doido. Eu falar é o Ística pra frescar, mas americanizado tá melhor. Eu achei impressionante, velho, essa parada, velho. Como é que... É, mano, o cara... Meu irmão, mano. Nos tempos de hoje, mano, ainda existe esse negócio de... Agora, tá doido, eu já vi um caso de racismo, mano, que eu fiquei besta, mano. Eu nunca tinha visto nenhuma parada de racismo mesmo assim na minha vida, não, mano. Eu sabia que tinha, né, e tal. Via os casos documentados no jornal, mas já teve uma vez que eu tava almoçando, né, e tal. Aí tava nesses restaurantes de quilo, né, tal, comendo lá na minha mesa, no meu horário de almoço. Aí, mano, na época, o restaurante onde eu almoçava, ele tinha convênio com a construtora lá na época. Aí tinha a construtora tava contratando esses caras que é angolano, né? Teve uma época que tinha uma porrada de imigrante angolano aqui. É, as faculdades fazem isso aí, né? Aqui. Pois é, no intercâmbio. Só que no centro tem quase uma colônia, mano, de angolanos que eles moram aqui e trabalham pelo centro mesmo. É. Aí eu trabalhava perto de onde tinha essa colônia, aí beleza, eu tava lá almoçando aqui. Aí tava o cara que era angolano na minha frente, mano. E não era um angolano pequeno, não, mas pensa num carazão torado. Gigante, ali, né? É, o cara devia trabalhar na construção civil, né, e tal. Não era um cara pequeno, né? Beleza, esse bicho lá comendo, tararau. Aí tinha um senhor lá. O senhor devia ter, sei lá, seus 50 e poucos anos, né? Aí era aquelas mesas de como é, de restaurante mesmo, que, vamos dizer, não é muito espaçosa e tal. Senta quatro pessoas diferentes numa mesa e tal. A gente comendo lá. Aí eu via só o coroa se batendo assim, mano. Não sei o que e tal. Aí eu, égua, mas esse bicho deve ser muito velho, deve ser da idade, né, e tal. Aí dá fé, mas o velho se irritou. Aí esse bicho resmungando aí. O bicho deu uma cuspida assim no chão, mano. Deu uma escarrada mesmo. Aí que eu me toquei, mas o velho tava irritado porque o negão comendo, tipo, batia no braço dele. E ele ficou puto lá e tal. Aí ele quis sair, o negão afastou assim a cadeira, mano. E o velho quase que leva o pau, mano. Porque o cara que tava comendo lá, mas tava com o resto da equipe da construção lá, mano. Agora eu sei, mas achei uma cena pesada porque o velho ficou puto, saiu reclamando e saiu, né, mano. Mas pensei que foi um negócio triste, mano. O angolano, mas esse bicho tava assim na mesa, mas o cara começou a chorar, mano. É, mas é doido. É doido, mas é um negócio triste, mano. O cara vê um cara grandão, bombado e tudo, mas que se ele desse uma mãozada no coroa, mano, tinha partido o cara no meio, mano. A única coisa que o cara fez foi chorar, mano, por causa do preconceito. É porque o cara já vem de longe, né, mano? O cara é de um país que não tem oportunidade, muita oportunidade, né? O cara vem vem a oportunidade que o cara tem é o cara vir pra cá, pra outro país, pra poder tentar seguir uma vida normal, né, e tal. O cara se depara com um preconceitozão desse, né? É uma coisa escrota demais, mano. Achei que tá doido, mano. Foi a primeira vez assim que eu vi de perto mesmo um preconceito, achei uma parada foda, mano. Eu já tenho casos, mano. Nunca vi não. Eu tenho casos de caras, mano, esse extremo aí que tu viu, eu nunca vi não. Eu vi casos de um cara trabalhava em empresa, mano, o cara negro e tal, o cara era cearense e tal. Tu é doido, mano. O cara, o dono dessa empresa, mano, o cara gritando com o cara, não sei o que, não trabalha direito. Quando o cara saiu, aí o dono disse, só podia ser negro mesmo e tal, não sei o que. Eu, puta que pariu, mano, o cara... Como é que o cara... Porque nos tempos de hoje, o cara ainda tem preconceito, ainda tem isso na cabeça, tu é doido. Eu acho absurdo nos tempos de hoje no Brasil, mano. Que o Brasil, o que eu acho é isso aí, mano. O Brasil é um país muito diversificado, mano. Pro cara julgar, isso aí é como todo mundo diz, mano. Ninguém pode dizer no Brasil que, vamos dizer, que o cara, eu sou 100% caucasiano, ou sou 100%... Eu já ouvi casos de pessoas dizendo, mano, que o cara se encontrar com um negro na rua de noite, mano, o cara já fica com medo de ser assaltado, mano. Rapaz, mano, como é que pensa um negócio desse, mano? Puta que pariu, mano. O pior é que um caba desse que faz uma parada dessa, ele mesmo pode ter descendente negro, né, mãe? Tá com putaria, com besteira. Mano, o cara... Hoje em dia, mano, tá doido, não tem esse negócio de, eu sou branco, eu sou sei o que e tal. Não, mano, o cara, na família do cara pode ter negro, pode ter índio, pode ter japonês, pode ter de tudo, né, velho? Eu nunca presenciei, não, só ouvi falar que um colega nosso, da nossa turma aqui, foi... Ele tava na rua e tal, aí tava ele e mais uns três e tal. Ele tava na calçada de casa, não tava na rua, tava em casa, foi de casa. Aí por ele tá lá e tal, aí já era de noite, aí a galera da polícia passou, aí viu aquele arrumo de macho, né, parado e tal. Aí era todo mundo moreno. Aí, bicho, o que é que vocês estão fazendo aí e tal? E já deram um baculejo na galera. Chegou na mão da doideira mesmo. Baculejo. Isso, o cara de fã de casa, né? O povo coitado de fã de casa, assim. Aí, não, o que vocês estão fazendo aí? Não sei o que. Já chegou chutando as pernas da negada pra abrir as pernas, pra dar porte de arma, né? Misturei de arma, então, não sei o que. Aí, não, mas eu tô aqui na minha casa, mas sai daí. E o cara ficava tudo sem jeito lá e tal. Aí eu acho que foi duas coisas aí. Primeiro foi porque é homem, tá no meio da rua muito tarde. E segundo, pelo meio racismo. Ah, eu não digo nem que é problema da polícia em si, mano. Eu digo que é problema do pessoal mesmo, dos caras que, sei o quê, da pessoa mesmo, né? Nem do policial, não. Não é do policial. Tô falando é uma parte da sociedade, entendeu? A polícia é uma parte da sociedade. E se um cara desse não tá preparado psicologicamente, ele vai receber aquelas informações ali de uma forma que ele vai levar pra vida pessoal também, entendeu? Aí lá vai ficar pro filho dele, aí começa a aquele pro pessoal, entendeu? É, mano, a pessoa não pode levar isso ao pé da letra, não. A moral da história, mano, é o que tu tira do programa de hoje. A moral é que preconceito não existe. Preconceito existe na cabeça do povo. Tu acha que o negro não tem que ter preconceito? Things will never be the same. That's just the way it is. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Something will never change. Hasta la vista, baby.